gente é diferente, pode crer. É no espírito que a gente tem prazer. Pois o barulho é glória a Deus e aleluia, e Jesus Cristo derramando seu poder. Não tem fogueira, pois o fogo é do Espírito. Não tem bebida para a gente embriagar. A gente fica embriagada no poder. Festa de crente é que é festa pra valer. Levanta a mãozinha, vai! Festa de crente é diferente. A gente vê só alegria entre os irmãos. Briga e contendas ficam pra trás, porque o dono dessa festa é o Rei da Paz. Cadê o grito do crente festeiro? Festa de crente não precisa ter polícia, porque os anjos do Senhor aqui estão pra expulsar todo o demônio da malícia. Não deixa a porta pra entrar a confusão. O crente passa a noite inteira festejando. No outro dia nem ressaca a gente lê. Ele está pronto para festejar de novo. Festa de crente é que é festa pra valer. Festa de crente é diferente. A gente vê só alegria entre os irmãos. Briga e contendas ficam pra trás, porque o dono dessa festa é o Rei da Paz. Quero ver, quero ver. Festa de crente é diferente. Só alegria entre os irmãos. Briga e contendas. Briga e... ficam pra trás, porque o dono dessa festa é o Rei da Paz. Festa de crente é diferente. A gente vê só alegria entre os irmãos. Briga e contendas.